Panorama Agrícola para 8 de outubro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é segunda-feira, 8 de outubro de 2012, lua minguante. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: a vingança não é doce e os frutos são amargos. Na dica do Panorama Agrícola desta segunda-feira, valorize o que você compra. No noticiário, geada tardia provoca perdas de 20% na safra da maçã. Na entrevista, falamos sobre a super safra de mel e orientações ao produtor. E no mercado agrícola, a safra do arroz, informações da Epagri-Sepa. Telefone 48-3665-5359, participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail com sugestões para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na hora de comprar alimentos, o consumidor, segundo recente pesquisa, valoriza a marca do produto, o gosto, se é ou não nutritivo, sua qualidade, seu preço e se tem menos conservante. É hora das notícias. A pedido da FETRAF Sul, uma equipe do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, visita o estado de Santa Catarina esta semana, até o dia 11, para fazer um levantamento das perdas de produção ocorridas com a geada de setembro, geada tardia, e também dar encaminhamento aos seguros agrícolas. Visita então técnica do MDA Santa Catarina, ocorrendo esta semana, a pedido da FETRAF Sul. A Epagre de São Joaquim e os departamentos técnicos de cooperativas e associações de produtores locais fizeram um levantamento das perdas na fruticultura da região em função dos eventos climáticos de setembro, nos dias 25 e 26, quando houve neve, geada negra ou congelamento e ventos frios. Os danos para a cultura da maçã, de forma geral, foram estimados em 20%. Porém, conforme a altitude e localização dos pomares, houve casos de índices superiores a 80% de perdas. Além das perdas na maçã, que superam 60 mil toneladas, houve também perdas na pera, na uva e na ameixa. O total em prejuízos para a agricultura pode passar de 50 milhões de reais. Também nas regiões vitivinícolas de Santa Catarina, houve prejuízo considerável em função da queima de toda a vegetação e, consequentemente, da perda de formação de frutos por causa da forte geada e dos ventos. Nas regiões com exposição sul e áreas de baixada, as perdas foram maiores. E a estação experimental da Ipagre em Videira recomenda que o produtor procure orientação técnica antes de manejar parreirais com queima total dos brotos no vinhedo ou antes de manejar parreirais com queima parcial dos brotos nos vinhedos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Um manejo adequado e um clima mais seco garantiram uma super safra de mel para Santa Catarina este ano. Ouça detalhes com Walter Miguel, gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. As novidades são bastante evidentes na questão de uma super safra que aconteceu. Não se repetiu, felizmente, o quadro da mortalidade e desaparecimento das abelhas dos últimos 4 a 5 anos. Né? Nós queremos crer que isso tem muito a ver, além do clima, uma boa alimentação natural, mas também com uma adoção das tecnologias, dos manejos cujos técnicos da Epagre têm passado, repassado. Então isso tem trazido benefícios diretos para o apicultor. Tem números da última safra? Nós acreditamos que batemos todos os recordes dos últimos 30 anos. Nós passamos tranquilamente de 7 mil toneladas esse ano, onde nos últimos anos 4,5, 5... nós tivemos épocas muito boas com 6 mil, mas acho que esse ano realmente... E olha, se a gente for considerar que tem regiões que se perdeu mais de 80% das colmeias, a gente faz um cálculo assim, estimativo, que se tivéssemos com o número de colmeias dos outros anos, nós teríamos com certeza passado de 10 mil toneladas na safra 2011-2012. Com relação à próxima safra, o apicultor deve seguir que recomendações? São aquelas recomendações básicas, o manejo sanitário, cuidado no manejar suas colmeias. Colmeias que ele note que tem algo errado, não manejar elas primeiro, por último. Chame um técnico da Epagre, chame um profissional da SIDASC quando ele verificar que é doenças. Enfim, seguindo o manual, a nossa cartilha Manejo Sanitário em Apiários e Apis Melíferas, que vai estar em cada escritório municipal esse manual, com certeza ele vai terá bons resultados nas próximas safras. Falou aqui no Panorama Agrícola Walter Miguel, médico veterinário, gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações da safra do arroz. Informações de Luiz Marcelino Vieira, analista de mercado da Ipagre Cepa. Plantio da safra 2012-2013 de arroz prossegue em ritmo acelerado. Os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina continuam obtendo as maiores produtividades. Juntos, são responsáveis por cerca de 75% da produção nacional de arroz. A safra catarinense, favorecida pelas condições climáticas, prossegue em ritmo acelerado. Já foram semeados em torno de 57% da área a ser cultivada, que é de aproximadamente 150 mil hectares, que deve resultar numa produção em torno de 1 milhão e 100 mil toneladas. Por região produtora, a semeadura do grão no litoral norte catarinense e no médio vale do Itajaí está bastante adiantada, cerca de 85%. No sul do estado, segue dentro do normal, metade já semeada, enquanto no alto vale do Itajaí, que normalmente planta mais tarde, tem cerca de 17% plantados, devendo estender-se até o final deste mês de outubro. Nas últimas safras, as estimativas de área plantada com o cereal apresentam-se praticamente estáveis. O fato é que mesmo que o produtor catarinense quisesse expandir sua lavoura, isso não é mais possível, haja vista que a fronteira agrícola para a exploração da rizicultura no estado está praticamente esgotada. Assim, a alternativa encontrada pelo produtor é aumentar a produtividade por área cultivada, mediante o bom uso de tecnologias, práticas adequadas de manejo e cultivares recomendadas. Isso possibilita o aumento da produção com um produto de qualidade e mais competitivo no mercado. A comercialização da produção catarinense de arroz continua mantendo também um bom ritmo de vendas. A demanda segue crescente, com um bom volume de negócios. A expectativa dos segmentos do setor é de que os preços permaneçam valorizados enquanto os estoques do produto gradativamente percam força. Atualmente, os produtores catarinenses recebem pela saca de 50 quilos do arroz em casca entre R$ 34 e R$ 38,00, sendo que o preço mais comum é de R$ 35,50 a saca de 50 quilos. Lembrando que esses valores podem oscilar de acordo com as despesas com frete, prazos de pagamento, condições de armazenamento e qualidade do grão do arroz. Informações da Epagre Cepa, do analista de mercado Luiz Marcelino Vieira, sobre a safra do arroz em Santa Catarina, plantio 2012-2013. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta, o seu trabalho agradece. A sua força guerreira vem uma planta que cresce. O campo se levanta, e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.